hoje vamos falar de pet peeves, religião e problemas com sopa. Portanto, fiquem por aí. Como assim adultas? Um podcast de Sofia Silva e Dulce Silva. E não, não são irmãs. Olá, Sofia. Como é que tu estás? Estou boa, e tu? Estás boa? Como esta de chacha? Boa. Grau. Grau. Então, o que é que se passou contigo esta semana, Sofia? Epá, esta semana... Olha, foi ao médico. Coisas de velho. Não estou a perguntar a conversa de velhota. Eu não sou a senhora Joaquina lá da loja. O que é que se passou contigo esta semana? O que é que me revoltou esta semana? Acho que é mais isso que tu queres dizer. É mais isso que coisa. Sim, dá-me o tipo. Mais recentemente, ir no comboio com uma pessoa e a seguir apareceu-me um pedido de amizade no Facebook. Opa, isso agora... Isto é creepy. Isso, isso. Mas ele estava tipo... No teu... Ele falou contigo? Não! Ou seja, nem sequer reparou com os amigos com que tu estavas. Simplesmente chegou ali o pedido de amizade. Exatamente. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu não a conheço lá nenhum. Estranha. Opa, sei que ela é de Canelas. Olá, amigo. Eu acho que agora o Facebook deve ter assim algum algoritmo ou assim. Não sei muito bem o termo técnico. Que aquilo deve identificar as redondezas das pessoas que estão perto de ti. E deve mandar tipo sugestões random de amizade. Porque eu tenho recebido tantos pedidos à sorte. E são pessoas normalmente que estão na mesma área. E são pessoas que passaram por mim. Noutras situações, onde é que eu me vou cruzar com uma pessoa de Canelas? Sem ofensa às pessoas de Canelas, mas eu não vou lá! Tadinhas, as pessoas de Canelas. Eu não quero ofender ninguém. Mas tu aceitaste o pedido de amizade? Ah, sim, porque depois fiquei curiosa. Sim, tu não podes aceitar o pedido de amizade. Posso, posso, ao Facebook, posso bloquear. É exatamente a mesma coisa que eu faço com as pessoas que vão parar as minhas DMs no Insta. Opa, mas no eu acho que no Insta é uma cultura diferente. Just block that is. Block that is, sim. Mas no Facebook, por exemplo, eu no Facebook só tenho pessoas que conheço, assim, agora adicionadas com isso. Epá, eu acho sinceramente que eu conheço aquela pessoa do outro lado qualquer e que ela não foi só creepy, porque a cara dela é muito familiar. Mas tipo, se me conheces... Rapaz de comboio, se conheces a Sofia, diz alguma coisa. Ya, yeah, diz olá, não por isso simplesmente apareças. Me mandas um pedido de amizade no Facebook. Isso é estranho. Oh, pai, isso é muito estranho. Ou então simplesmente mandaste uma mensagem do tipo, encontrei-te. Ah, isso aconteceu a ti? Sim, isso aconteceu. Isso é estranho. Socorro. É difícil ser mulher. É difícil. É difícil ser mulher. Mas lá está, a cultura do Insta é diferente da cultura do Face. Ah, sim. Eu acho que as pessoas têm muito menos lata no Facebook do que no Insta. Tu não vais mandar uma mensagem no Facebook para uma pessoa que não conheces? E daí as pessoas de 50 anos diziam o contrário. Mas lá está, mas com a nossa idade isso não vai acontecer. Não, mas a malta tem lata no Insta. A malta tem lata no Insta, mas porque a malta sabe que pode. Epá, não pode. Eu bloqueei. Olha, e aquela situação... Olha, drama. E aquela situação que o Insta agora está a fazer, que vai esconder o número de likes que tu tens às outras pessoas. É um bocado estúpido. Achas estúpido ou achas, tipo, positivo psicologicamente? Porque é isso que eles estão a dizer, é tipo... Quantas vezes é que tu olhas para quantos likes é que foto de outra pessoa, tipo... Se tu vais continuar a queres a resposta honesta ou queres a resposta pela sociedade? Sei tua sociedade. Eu sinceramente não olho. É assim, eu olho um bocadinho, por exemplo, eu comparo, especialmente quando posto uma foto. Nos primeiros, depende. Nos primeiros minutos eu comparo quão bem é que a minha foto está a sair. E comparo isso nos primeiros 30 minutos. E depois comparo com outras pessoas que. Põe uma foto e passar 30 minutos já são capazes de ter 200 likes. São pessoas normais, não são tipo pessoas influencers nem nada. São pessoas que andam contigo no faculdade. Deduzo eu que não seja. Não as conheço assim tão bem. E depois vais a ver. Ei, como é que esta pessoa já teve tantos likes na mesma... no mesmo tempo que eu que tive tipo 10? Hashtags? Talvez hashtag. Algoritmo a ajudar algumas pessoas mais que outras. Opa, eu acho que, por exemplo, a mim o algoritmo não me ajuda muito. E para publicar uma vez por mês também não ajuda, se uma vez por mês está a exagerar. Para bom. Pois é, costuma ser meio mesmo. Olha quem fala, tu és pior que eu. Mas é porque eu tenho um padrão. Tu tens que perceber que eu é paisagem cara. Então, eu não quero parecer assim uma então pessoa passei muito... a mais. Ok. Lá está, falta-me pôr uma paisagem. Vai procurar um Google. Isso era muito boa ideia. De nada. Vais ali ao Monte da Virgem. Tiras uma foto à paisagem. Aquela foto típica ao Rio Douro. Fazer conta que sou igual turista. A toda a agenda. Resulta nas hashtags ou a foto da ponte. Dom Luís. Ou então vais tipo ali para o metro, para cima da ponte. Sim, o meu intuito não é morrer. Eu quero tirar aquela foto e depois tens que fugir a correr do metro, que é o que os turistas fazem. Sim, sabes que este verão eles taparam a ponte Dom Luís porque estava em obras. E então os turistas estavam muito decepcionados, não é? Porque só podiam passar pelo lado feio da ponte, que é. Sabes exatamente qual é o lado feio da ponte? Não, da parte de cima, da parte de cima. Ah, sim. Tens sim. O lado fotográfico e depois tens o outro. A ponte da Rábida, ou o que é que aquilo é. E os turistas estavam tão tristes porque tinha uma rede a tapar e tu não podias ir para o lado fotogénico. Então o que é que eu vi? Eu vi turistas a passar o telemóvel pela redezinha. E a tentar tirar uma selfie com a rede. Estavam numa cadeia extremamente fotogénica. E quem vir conhecer Portugal através dessas fotos vai conhecer Portugal. Vai, já assim. Que a malta tem cadeias fotogénicas. Oh, então, falam tanto daquela ponte Dom Luís, ninguém disse que tinha. Depois que estava na cadeia. Ai, God. Vou à cidade de Madrid, por exemplo. E eu queria, tirar fotos naquele sítio onde fizeram a Casa de Papel, não sei se fez a série, pronto. Onde tinha a Casa da Lemonade e Timbre, aquilo supostamente é uma faculdade de ciências, penso eu. Aquilo é a fachada de uma faculdade de ciências. Sim. Basicamente, chegas lá e queres tirar a fotografia num certo sítio e o certo sítio está fechado. E tu, então, caraças, para que é que eu vim aqui? São desilusão. Eu não vou ter tempo, né? Não tenho trauma com coach, pessoal. Tu também tens. Não, mas o meu trauma é... A ver com o trauma da Sofia. O meu trauma é ver pessoas a vomitar depois de comerem couves. Porque... Isto tem de ser mais bem explicado. Ok, vamos explicar. Sofia, queres fazer o favor de explicar-te? Ou vou ser... Porque eu estou ocupada a rir. Muito bem, então. Como vocês sabem, eu já conheço a Sofia há uns anos. E... Bota anos nisso. Então vamos para quê? Na primária? Para a primária? Uma cena assim? Eu acho que foi na pré. Não, foi na primária. Primeiro ano, sim. E nós estávamos na cantina a comer, não sei o quê, e chega a hora da sopa. E a Sofia tinha a mania que não gostava de comer a sopa. Mas era só algumas sopas que ela não comia. Eu não gosto de couves. E naquele dia, aquela sopa parece que foi feita especialmente para a Sofia, porque tinha montes de couves a flutuar. Eu estava a comer, tipo, à volta das couves, na boa, tipo, também não curto muito couves. Mas, de repente, chega tipo, era uma tia? Era a tia dela, trabalhava lá na cantina. Tu pensas que ter cunhas de uma cantina ajuda, mas no caso da Sofia pirou. A cozinheira passava uma sopa. A cozinheira era fofinha, a tua tia que te obrigava a comer as couves. E então, mais ninguém estava a ser obrigada a comer couves, só a Sofia. E ela decidiu que a Sofia naquele dia ia comer couves, só que a Sofia tem tipo... Tem uma fobia, um áudio de humor. Eu não sei o que é que as couves lhe fizeram na vida passada. Ela deve ter morrido engasgada com couves. Eu devia ser agricultora, uma rosta assim de género. Fiquei com trauma. Tu eras um caracol e a couve tinha pesticidas e tu morreste. Não, mas naquele dia a tia dela obrigou a comer as couves, ou seja, a Sofia estava chorando, não sei o quê, e ela com as couves. E eu já estava naquela e, deixa lá, Sofia, come as couves, tipo, não chores, está tudo bem. E eu, tipo, eu também, eu não estava a comer as couves pessoalmente. E eu estava em agonia, a tentar ela não segregar. Ela estava, tipo, a tentar não segregar e a chorar bué. E eu, Sofia, deixa lá, não sei o quê, come à volta. E a tia dela, não, ela vai ter que comer as couves. E ela, ok, está-se bem, já que não me estás a deixar aqui sozinha, vou lá comer uma couve para parares-me chatear. Pior decisão de sempre, porque a Sofia gregou-se toda. E quem estava ao lado da Sofia? Era eu. E aquele... O lado positivo é que a Dulce agora patrulha se a comida tem couves ou não. Eu patrulho se a comida da Sofia tem couves, porque eu não quero voltar a viver aquele momento, porque eu agora tenho pânico a pessoas que segregam e a Sofia tem pânico a couves. E esta linda história. Quem estiver a ouvir desse lado e estiver connosco na primária, a escola primária de Lagos, e se lembra deste momento, por favor, dê um shout-out. Só fazem slide nas tuas DMs. Hashtag... Não fazem a mim. Partilha aquele gif do James. James. Foi a tia Isabel e não hoje, eu não vou perdão por essa. Não. Eu acho que fiquei emocionalmente marcada por isso. Hashtag um fui vítima do vomitado da Sofia. Hashtag vítimas do vomitado da Sofia. Isso é bullying. Isso é muito bullying vindo da pessoa que tem o mesmo handle desde que tem 10 anos. Opa, sou uma pessoa. Mas, e eu não tive voto na matéria. Já muita gente me disse para não apagar, portanto eu acredito nessas pessoas. E não na vossa opinião. Não foi isso que a sondagem disse. Queres voltar a fazer? Mas. A gente identificou o amigo que te fez slide nos DMs. Ai, credo. Nossa Senhora, dos pastéis no livro. Mais histórias, que eu me lembro. Eu ainda estou traumatizada com essa cena das cores. Agora vou chorar no canto e já volto. Isso é engraçado, porque eu tenho sempre muito pânico. Agora sempre comemos alguma coisa com couve. Por exemplo, no outro dia nós estávamos a beber uns smoothies. Sim, devíamos trocar o jantar por uns smoothies antes de ir para o ginásio. Eu uma sopinha. Mas também em vez de um smoothie. E então nós estávamos a escolher. E ela escolheu o dela, só com frutinha e abacate, lá o que é que é. E eu escolhi um que tinha tipo couve kale lá escondido e espinafres. E então, vamos ver se isto não resulta. Então dei-lhe um bocadinho e ela ficou logo tipo. Nojo! Opa! Mas logo, essa parte tem couves! Mas eu não notei. Era impossível. Aquilo sabia taquibi, sabia ananás. Aquilo sabia a couves. Não me venhas cá com isto, sabe, aqui aquilo sabia e cheirava a couves. Assim, a nível de comidas, eu acho que também te consigo perceber. Eu acho que consigo perceber. Com esta comida, eu retolero bem. Agora, eu nem sequer consigo lavar o tacho em que as couves foram cozidas. Porque fica aquele cheiro. Não! Isso é tipo outra pet peeve que eu tenho. É, por exemplo, lavar tachos com comida. É a minha maior pet peeve. Porque, tipo, eu estava nos escuteiros e o pessoal era tipo: ah, vais lá com as mãos, tiras a massa do fundo. Ah! Ei, que nojo! Vocês não tinham colheres, nós tínhamos colheres. Por exemplo, eram panelas para alimentar 20 pessoas. Eu sei, mas tinham lá aquelas colheres grandes. E opa, lá. Mas não. O problema é que a massa tinha queimado no fundo, então tinhas que ir lá. E depois tinha terra e outras coisas. Não podiam parte da emenda. Não sei porquê, tipo, nem era a terra que me confundia. Era tipo. Os bichos. Era a massa. Não, eu não sei explicar, mas tipo, comida feita com. E depois, tipo, misturada com água de lava-louças. É tipo. É e depois tu pensas, estás a tipo, banhar as tipo, não. Tem as minhas mãos ali, não. Não. Eu uso luvas. That's all PQM, that's just. Por acaso, luvas não tenho usado, não. Mas eu tenho um pouco. Quiseres atrás-te umas quantas? Uma mãozinha cheia. Obrigada. Tenho também. Olha, este cá aí. O tamanho vai mudar. Olha, mas as minhas unhas foram. Pois foram. Tenho que cuidar com essa posta. Não é tipo. Pessoal, uma ideia revolucionária era fazer luvas de cozinha para pessoas com unhas compridas que não rebentem nas pontas. E vocês dizem, se corta as unhas. E tu ficas tipo, não. Unha de gel. Unha de gel, amigos. Sabem quanto tempo é que eu tinha que ficar a limar as unhas? Não. Portanto, façam luvas que sejam nail resistant. Obrigada. Bill Gates. Steve Jobs, não. Bill Gates, deixa-me cá ver quem é que pode mais fazer este projeto. Elon Musk. Elon Musk vai pensando sobre isso. Eu tenho confiança em ti. Ain't nobody got time for that. Sim, Natal? Não. Ah, think so. Isto és tu a não querer ficar sozinha, não é? Basicamente sou eu a não querer ficar sozinha. Mas tu tens férias de Natal? Eu não tenho férias de Natal. Eu já tirei as minhas férias todas. E eu acho. Não, eu vou ter um dia de férias, mas que marquei à sorte na semana de Natal. Devias ter marcado dia 23, ó idiota. Porque assim, dia 23, eu tinha uma colega minha que também estava lá a trabalhar comigo e ela tinha marcado para o dia 23. E eu, inexplicavelmente, marquei para o dia 27. Porquê? É uma boa altura. A malta recebeu o dinheiro do Natal. Certo. A malta vai às compras. E dia 27, muitas das pessoas já voltam ao trabalho. Faz sentido, Sofia. Não Não foi assim tão má escolha. Não foi assim tão mas má. É um dia à meio da semana. Vamos ao cinema. Ok. Vamos ver o Frozen. Não. Oh, má amiga que tu és. A Cia só gosta de filmes de treta. Ain't nobody got time for that. Pessoas que me ligam. Detesto. Em tipo situações em que era perfeitamente desnecessário. Isso é uma situação bem milênio. É tipo ligar-me e fazer: onde é que tu estás? Outro desnecessário! Eu outro dia vi um meme que era tipo naquela altura em que nós usávamos mais o telefone de casa e alguém ligava para casa e era tipo: então, onde é que tu estás? Ficavas tipo: Ariolá? Olha, estou na mercearia, está bem? Estou na mercearia e levei o telefone portátil de casa. Não, mas. Eu detesto que me liguem para o telefone também. Eu, essa é uma situação de vida ou morte que aceito. Ou se for uma situação de trabalho. E mesmo assim, a maior parte das coisas resolvem-se com o e-mail. Exatamente. Falar ao telefone é constrangedor. Mas se eu tiver de falar ao telefone sentada, é péssimo. Porque eu quando estou a falar ao telefone, antes de ter também. Por um motivo desconhecido. Também. Mas o pior é que eu, quase sempre que me ligam, eu estou no metro. Pessoal, isso as pessoas do metro... É sempre assim que me liga ou o Rui ou assim. Normalmente é para saber onde é que tu estás, porque eu estou à tua espera e tu já devias ter chegado há 10 minutos. Sim, é para me contar algum drama que se passou, sim. Mas a maior parte das vezes, eu sei que as pessoas ao meu lado estão a ouvir a conversa. Pois estão. E só não encostam mais a orelha ao telefone. Não dá. Porque não dá. E porque parece mal. Porque é assim, eu estou a falar e as pessoas estão tipo literalmente a acompanhar a conversa. De janeiro. Ai, sim, não digas que ele te disse aquilo. Ai, que estúpido, a sério. Ei, olha, e o que é que tu fizeste? E a pessoa parece que está tipo, anda lá, diz o que é que ela fez alto. Spill a ti. Então o que é que ela fez? Percebes? Às vezes uma pessoa está aborrecida nos transportes públicos e epá, é a única solução. Sim, é a única solução. Mas o pior é quando eu não trago fones e tenho que ficar com o telefone na mão, tipo, é arcaico, ou tipo, o século passado. E fica-te a dor o braço. E fica-me a dor o braço, então eu estou a trocar o telefone de um lado. Para e o outro. Perdeste metade da frase. De um lado. Para o outro. E começa a perder. Exatamente. Começa a perder a circulação no braço. E começa a ficar bem farta da chamada. E olha. Ah, está bem. Sim. E depois começa a fazer uma coisa que eu odeio. Que é tipo despachar a pessoa. Que sim. É, uh-huh. Sim. Ah, é? Ah, eu pois. Passo, é isso. E a pessoa. Eu sinto que a pessoa está-se a sentir bem cagada na testa. Mas não é isso que eu quero fazer, é tipo, eu estava a dar o braço. O pior é que eu faço isso por mensagens também. Opa, por mensagens. E eu começo a responder com monossílabos quando eu não quero saber. É tipo, sim, não. Ah! Ha ha ha ha ha! Ah, bom! Ok. Ah. Se chegar ao capa, já foste. Quando, não, pior é quando eu começo a responder com emojis. Oh, sim. Nem me dou ao trabalho por uma palavra. Quando eu começo a perder a vontade de escrever frases completas. Sim. Bye, friend. Bye, friend. Opa, mas o problema é, da mesma forma que tens pessoas no dia-a-dia que estás a falar e elas estão a falar contigo e elas não percebem que já estão a falar há demasiado tempo e já não estás na conversa e elas mesmo assim não param de falar, há pessoas assim nas mensagens e há pessoas assim no telefone que não conseguem. Epa, nas perceber mensagens, uma, eu posso dizer kill. Ah, fiquei sem bateria. Provavelmente se alguma vez te disse isso, estava a mentir. Não, e eu tenho um power bank. Eu fico às vezes sem bateria, portanto. Tu ficas. Tu esqueces de carregar o telemóvel e depois ficas sem bateria de manhã. Pois é. You dumb. De manhã estou tipo com 10% e ainda tenho uma hora, duas horas de viagem até o meu trabalho. E então é tipo, estes 10% vão ter que render bem. Pensaste em comprar um powerbank. Já, eu tenho bastantes powerbanks em casa. Da mesma forma que eu me esqueço de carregar o telemóvel, esqueço de carregar o powerbank. Também é um problema que eu tenho. Eu costumo andar com o carregador do telemóvel atrás de mim. Eu precisava de um powerbank que se autocarregasse. Um daqueles com se carregam. Ou com o sol, que eu pusesse na janela e depois nunca mais me lembrasse dele e ele ficasse todo queimado. Not all those things work. Pá, lá em casa é um bocado assim. Tipo, eu tenho um problema que eu ponho as coisas na janela do meu quarto e esqueço-me das coisas na janela. E eu esqueço-me que elas existem. E depois é tipo, olha, Sim, porque depois eu vou passar tipo pelo corredor de lá de fora da casa e olho para o meu quarto e eu, oi! Que é isto? Que é isto aqui na minha janela? Fica tipo atrás da cortina, então nunca mais. Sim. E no outro dia não encontrava um livro à praia uma semana e ele estava no parapeito da janela. No outro dia eu descobri que a minha mãe tinha posto para aí 7 vasos de flores, 7 vasos de plantas na minha janela sem eu perceber. E eu, ah, isto está um bocado crowded, o que é que está aqui a passar? Fui a ver, eu tinha para aí 7 plantas novas. E eu, o que é isto? Eu não carreguei nada disto. Verdade, não. Elas estão. Também foi assim que eu matei aquela planta que eu te comprou no outro dia. Ah, sim. Pular no parapeito da janela a pensar, epá, ela parece. Está a precisar de sol. Pula no parapeito da janela. Isso era um gato? Não era um gato, era aquelas florzinhas. Ai, então o que é isso passou com o teu gato? Não está vivo? Sim. Ah, não é preocupado. Isso, drive-in. É que eu matei o gato, lembras-te? Lembro. Aquela suculenta que eu tinha. Aquela suculenta que eu acho que foi tudo bem. Não, fui a minha mãe e era tipo cor-de-rosa nas pontas. Ah, já sei e ela comprou-me porque eu tinha o cabelo cor-de-rosa. E ela, oh, não sei o que, olha que gira, combina contigo. E depois, eu matei-a. Novamente comigo. Tu tens um talento especial para matar plantas. Mas eu não fiz nada. Inocente. Lá está. Provavelmente deste-lhe água a mais ou água a menos. Provavelmente deste-lhe água a mais. Porque eu tenho tendência a tipo overcare pelas coisas. Sim. E então tipo, preciso um bocadinho mais de água, parece chique. Ain't nobody got time for that. Pois é, assim, eu acho que nós temos. Não sei até que ponto. Eu acho que a nossa opinião sobre religião é um bocado a mesma. Depende. Eu fui criada cristã e continuo a seguir algumas coisas, sou madrinha para. Ah, pois. Mas. Assim, eu fui criada cristã, andei nos escuteiros católicos, fiz o crisma. Mas eu sou completamente ateia. Tipo, ateia tudo a bom. As teias sou, eu sou uma aranha. E vivo na teia. E, mas assim, não estou a dizer que seja uma coisa má, mas, por exemplo, essa homilia que tu tiveste com o teu primo. Não foi o meu primo. Atenção, que não foi o meu primo então, que disse aquelas coisas. A homilia foi dada por um padre na sede do Porto. Em que ele disse algo da natureza de aborto é homicídio, o que até é compreensível do ponto de vista religioso. E mesmo não religioso, há muitas pessoas que acreditam assim. Certo. Portanto, só um bocado naquela. Ok, até está na linha do aceitado. A segunda parte é que foi pior. O que eu não aceito é ele dizer que uma barriga de aluguer é traição. Ou incesto, se forem da mesma família. Porque eu não te disse esta parte, mas ele assim disse isso. Uau. Mas assim, é traição como? Se tu fizeste tipo. Ai, uma barriga de aluguer! Ok. É inseminação artificial, não andam ninguém. Com o óvulo da mulher e o esperma do homem. Ou de um dador. A casinha é que é diferente. Os inquilinos são os mesmos. Vai lá o médico. Como quer que seja a ferramenta que ele utiliza e tadá. Agora, se tu me disseres que vais pedir tipo. Nos Estados Unidos já podes pagar, legal, é um negócio que montes qualquer. Aqui não. Mas a mim o que me deixa chocada é a religião já está na altura de evoluir para o pensamento que existe. Situação, tu vês tipo um Papa Chico. Vês o Papa Chico a ser bastante liberal e a querer abrir a igreja e os pensamentos. E depois entras na sede do Porto, que estamos a falar da igreja mais importante, dar uma homilia desse género. Opa, esse padre é um hater. Para mim é absolutamente chocante. É só ser hater. Haters lá na rede. Não, mas era tipo, era um senhor velhinho ou era uma pessoa nova? É pá, estava muito bom. Mas parecia ser um senhor velhinho. Já com uma certa idade, mas estava muito longe porque eu fiquei cá no fundo. Não sei se já entraste na Sé, mas aquilo é um bocado até o altar de morte. Se ficaste no fundo, não vês nada. Sim, assim, tens pessoas, lá está, tens pessoas para tudo. Tens padres que aproveitam. Não, mas tens padres que aproveitam estes momentos para ser tipo racistas e homofóbicos e para ser julgadores das pessoas, só porque é assim que eles são por dentro. E aproveitam a posição que têm para destilar ódio. Eu não percebo porque é que tu estás a ficar chocada se ele estava só a vender o peixe dele. Mas sério, é que sério que não, a sério, é a mesma coisa que os canais dizem assim. Olha, eu vi aquele um senhor que era claro que super dragões a dizer que o Porto é roubado nos jogos todos, é a mesma coisa. Pá, é uma religião, é a fé dele e é o que ele acredita. Aproveitou que tinha público e discursou. Nada me espanta. Não me espantava desse ponto a parte do aborto. Agora, a parte da barriga de aluguer ser traição. Como é que é traição? É porra do mar. Como ela disse, só a casinha que é diferente. Ok, mas é o que o senhor acredita. É o que o senhor acredita e é o que ele defende, pá. É a opinião dele e pronto. Mas é suposto ele dar a opinião dele. É que o que a religião defende é que nós somos todos filhos de Deus. Uma barriga de aluguer é contra. Está a trazer mais uma criança ao mundo. Isso é. O que ele deve estar ali a fazer deverá ser a pregar o evangelho da igreja e o catecismo da igreja. E aquilo devem ser as orientações da igreja. Alguns padres que não fazem isso dizem o que lhes apetece e eu até acho bem. Mas o que eu acho aqui é que ele, pá, mesmo que seja o que ele achava, aquilo é o púlpito dele, é a opinião dele, é o espaço dele falar. Opa. Nós já não estamos no tempo em que a igreja... em que a missa era rezada em latim e que, pá, era... As pessoas iam nela ao pronobis. As pessoas hoje em dia têm os dogmas de fé e é importante perceber quais são. E a partir daí depois são livres de aceitar o que querem e o que não querem. E até os dogmas de fé não precisam de aceitar. Só que se não aceitarem os dogmas de fé, pronto, não são é daquela religião, serão de outra um bocadinho ao lá. Mas é só isso. Se ficaste escandalizada com o... Pera. O que tu estavas à espera era que ele fosse um progressista. E não, ele aproveitou para fazer o que estava lá aquela gente toda e fez o discurso do que ele acreditava. Não me espanta nada. Tendo em conta a posição liberal que o Papa tem sobre certos tipos de assunto. Não o aborto, mas, por exemplo, as barrigas de aluguer, ele nunca se expressou negativamente em relação a esse tipo de coisas. Portanto, isso é a perspectiva da Igreja Católica neste momento ou daquele padre em específico? Ora bem, pronto, então olha, isso merecia, se te chocou assim tanto, merecia que fosses procurar alguma coisa sobre isso. Segundo, não é por o padre, não, o Papa, não se ter, reparaste que tu, para dizer isso, usaste uma quádrupla negativa, quase, que é, não se expressou negativamente. Sim. Que não, ou seja, foi quase, opa, não percebo, juro que não percebo, as pessoas ficam à espera. Que diram, e neste caso tu estavas à espera de chegar lá e encontrar um padre que ou falasse o que tu acreditas e o que tu achas certo, e que vamos a ver, e é 90% ou 100% parecido com o que eu também acredito que eu acho certo, ou que falasse alguma coisa, ou pelo menos se abstesse de dar opiniões que não te chocassem. Opa, lamento, não é assim. Eu não sou contra que nem opiniões que me choquem, nem naquela. Posição, só não gosto quando a maneira como ele fez o discurso era uma forma de espalhar ódio, porque era aquele discurso, estás a ver, de isto é errado e isto é pecado. Eu compreendo que um aborto seja pecado, porque um aborto é tirar uma vida, portanto perante a Igreja Católica vai ser um pecado. Não matei o vizinho do lado, não é? Segundo não se pode a Bíblia, tu deves te casar e só podes estar tipo a partilhar o mesmo espaço na cama com um homem só para teres um filho. Sou a pecadora. Não vale a pena. Não é assim. Se não podes viver. Quando eu fui pedir o certificado de idoneidade para batizar o menino, foi-me dito: mas você não está a viver com o namorado, pois não. Epá, não, estou solteira. Tu disseste, estou, mas não é como eu. Não, mas a questão, pá, a questão aqui é que para quem acredita, de facto, que as barrigas de lugar são uma coisa errada, aquilo é escandaloso. E então é normal que a pessoa se... Eu não estou a defender, percebes? Eu estou a dizer que eu consigo pôr-me do lado dele e dizer, eu percebo porque é que ele tem uma atitude dessas. Opa. Agora, se a atitude está certa ou errada, pá, eu acho que está errada. Mas pois, também é só a minha opinião. Sim, isto também é a minha, não é? Acreditem no que quiserem acreditar. Eu só não gostei particularmente de... Pá, há gente que acredita que a Terra é plana, portanto... Mas isso é só ser idiota, acreditar que a Terra é plana. Pois, eu sei. E do Benfica é a mesma coisa. Mas eu não queria soltar adultos. Mas já há vontade. Mas ela é mulher, não percebe nada de futebol. Machismo! Na casa do Joca. Epá, eu estava genuinamente revoltada a ouvir aquilo. Aliás, nem era revoltada, eu só estava a olhar para ele com um choque na minha cara. Tipo, o que é que este homem está a dizer? Opa, porquê? Tu não vais a uma missa na esperança de sair de lá a concordar tudo com o padre, porque é assim. Ah, pá, não, porque senão ia à missa. Começa logo com. Eu não concordo com ela em coisas muito fundamentais. Por exemplo, gays são gente, na minha terra. Na dele podem não ser, mas na minha são. É assim, lá está, porque. Eu vejo muita gente assim que está, ai, mas o padre tem razão, porque uma barriga de aluguer, onde é que já se viu? Uma união é um filho, tem que ser um homem e mulher, e eles os dois, e mais ninguém se pode meter lá no meio, porque senão já não é sagrado. E o que é sagrado? Diz-me lá, Jaquina das Coibas, tu também esperaste até ao casamento? Toda a gente que diz que chorou, porque... É petazinho. E quantos pecados é que também já não terás cometido? Rezas as três Ave-Marias e passou. Três Ave-Marias e dois Pai-Nossos, o crime foi muito grande. Sim. Assim, há... Se assassinares alguém é dois terços inteiros. Há pessoas e pessoas. Há pessoas que tendo um microfone em frente à boca, cheguem lá e deem duas postas de pescada e as pessoas aplaudem. Parabéns, gostei muito. E a pessoa começa a achar que a opinião dela é válida. E assim, não deixa de ser válida na opinião dele, não é? Ele acha que aquilo que está a dizer é muito bom e para algumas pessoas é capaz de ser. Mas tu tens que ter consciência daquilo que estás a dizer. E eu tenho muita dificuldade em validar coisas que são só ódio por ódio. E aquilo ali parecia-me precisamente isso. Ele estava a odiar que era para as pessoas, para chamar a atenção. É que, por exemplo, tu vês agora essa cena... Acredito que a crença dele fosse aquela, porque o homem havia até para aí os seus 8 anos. Mas depois, se calhar, no momento de tomar a hosta, andava toda a gente a empurrar-se nos olhos. Eu não me levantei. Precisamente por causa da homilia que ele fez. Eu não me levantei. Lá está. É assim, depois perguntas, porquê é que os padres estão sempre a mudar de freguesias e não sei o quê? Então, se chegas à Sé e dizes aquela bosta à frente dos turistas... Ah, malta! Turistas! Fica mal! É que os turistas chegam lá e eles, pô, porquê que os tugas estão todos a fazer uma cara de nojo? E depois perguntam-se, que raio é que este padre depois, tá? E agora aquelas aplicações... Ligam o Google Tradutor. E depois eles ficam, foda. Oh, God! O que é que este gajo está aqui para aqui dizer? Os tugas são tolos. E com mais volta. Os tugas não são tolos. À exceção dos joelhos que estavam na céu, o resto das pessoas estavam todas a olhar para eles. Os tugas são tolos, a ponte do Luís está fechada. Está sempre a chover. 3 estrelas para o Porto, não volto. A única coisa de jeito foi uma francesinha que eu comi ali. Ah, sim. E depois foram tipo ao Café Santiago e estava com muito picante. E eles, fogo, pasta Santos. Café Santiago é sempre demasiado picante. É sempre um bocadinho picante. Sempre. Nunca percebi. No entretanto, acompanhem à quarta-feira, ao final da manhã, o Parece Mentira com o Joca Amor, Adriano Moura e João Pinto Costa. Onde é que isso dá? Porto Canal. Porto Canal? Ok. Sim. Dias da semana. À quarta-feira, isso foi a primeira coisa que eu disse. Ah, não está a testar. Não está a testar. Mais. E é tudo por hoje. Obrigada por estarem aqui, seguirem o nosso podcast Como Assim Adultas no Instagram. Eu sou a Dulce Silva. Eu sou a Sofia Silva. E damos por terminada. Tchau!